Barraco sem lar, nas tempestades, goteira, granizo. Mãe, seu sorriso me acalmava em alto mar. Navegando na vida, meu pai ia trabalhar com sacola nos pés pros nossos sonhos não afundarem na lama. Vivi festa em família, o churrasco alto, do rap ao samba da vila pros palcos, sempre fomos música. Esperança é minha musa inspiradora. Minha avó sempre me diz, Deus ilumine, a fé sempre foi minha bússola. Não vim pra ser sozinha, minhas irmãs, pedaços meus, missão é ser colo pra elas, enquanto elas são meu norte. É mais que sorte, abençoada por quem sou, porque só sou, porque elas são minha maior fonte de amor. Nas mãos calejadas, pai, das roças, baquetas, tocando a vida na estrada é guia. Abraço, conselho de coração gigante, presente distante, suor pra pôr a comida na mesa. Te olho e vejo flores, mãe, no abraço acalanto. Olhar resume o quanto a sua vivência foi difícil. São ossos do ofício, mãe, enquanto me assume como cria. 9 meses respirei junto contigo e ainda respiro. Mil vezes mais forte, mil vezes mais ágil. Mil vezes mais forte, mil vezes mais alvo, mil vezes mais ágil. Mil vezes mais forte, mil vezes mais alvo, mil vezes mais frágil. Mil vezes mais forte, mil vezes mais ágil, mil vezes mais sonhadora. Viva, vejo o tempo passar sem dó nessa vida dura. Busco fazer o feliz durar. Vida que escorrega das mãos. Se não dermos as mãos, é dor, é dor, é dor. Eles seguram minha mão, mas não me impedirão de voar. Vamos sorrir pra guerra cessar. Vamos sorrir pra guerra cessar. Vamos sorrir pra guerra cessar. Vamos sorrir pra guerra cessar. Tava aqui pensando em quanto tempo a gente tem. Já que o tempo é tão incerto, o certo já não faz sentido. E nem senti. Eu tô lidando mal com esses líderes. Não tô de mal com o mundo, não. Eles que têm medo de mim. Com pé no acelerador nessa estrada emburacada, escrevo quieta na calada pra cantar no amanhecer. Do tipo Buda, analiso pra não perder na raiva. Cultivando fé no amor, tô na razão. Deixa as ondas vir, eu já surfei de tsunami. No meio do caos, guerrei enquanto a mente expande. Hoje sei que viver não é só sobre pagar contas. Manter a sanidade é desafio de gente grande. Deixa as ondas vir, eu já surfei de tsunami. No meio do caos, guerrei enquanto a mente expande. Hoje sei que viver não é só sobre pagar contas. Manter a sanidade é desafio de gente grande. Mil vezes mais forte, mil vezes mais alvo, mil vezes mais ágil. Mil vezes mais forte, mil vezes mais alvo, mil vezes mais ágil. Mil vezes mais forte, mil vezes mais alvo, mil vezes mais frágil. Tenho certeza absoluta que nem ninguém ia sair. Mais ágil, mil vezes mais. Aceita nossa presença. Meu superpoder é arte na minha mão. Nunca é só mais uma, é sempre coração. Música é terapia, o rap é minha casa. Baby, tudo que eu tocar faço virar canção. Meu superpoder é arte na minha mão. Nunca é só mais uma, é sempre coração. Música é terapia, o rap é minha casa. Baby, tudo que eu tocar faço virar canção.